Durante a ação em Araucária e em outras partes da região metropolitana de Curitiba, uma operação fez a apreensão de pelo menos 250 quilos de maconha. Em Araucária, foi preso um casal envolvido com tráfico. Na situação desencadeada por policiais militares e federais integrantes de uma força-tarefa, 250 quilos de maconha saíram de circulação. Recebemos a informação de que uma transação de drogas iria ser feita em uma residência no município de Araucária, sendo que um casal seria o responsável pela ação. De posse destas informações, das características do local e dos suspeitos, as equipes deslocaram-se até a residência e realizaram um levantamento, disse o capitão Alex Lopes Dias, representante da PM. Segundo o capitão, por volta de 8 horas e 30 minutos de ontem, dois carros, um Uno e um Ômega, saíram do local. Os policiais tentaram efetuar a abordagem, mas os condutores fugiram. Durante o acompanhamento tático, o motorista do Ômega perdeu o controle próximo à rodovia do Xisto e acabou capotando. O carro nada tinha de irregular e foi localizado apenas um dos suspeitos que estavam em seu interior. O outro conseguiu fugir. Perdemos o Uno de vista, mas após diligências conseguimos localizá-lo ainda em Araucária, sendo efetuada a abordagem e encontrado no interior do mesmo 250 quilos de maconha. A condutora possuía as características da mulher denunciada pela informação anônima, contou o capitão. A mulher declarou que a droga foi entregue em sua casa, vinda de Foz do Iguaçu, mas ao notar uma movimentação estranha nas proximidades, a movimentação dos policiais que investigavam a situação, ela colocou um entorpecente no carro e tentou se desfazer dele. Ela e o marido, que foi localizado na residência, ambos com 35 anos de idade, foram levados à superintendência da Polícia Federal no bairro Santa Cândida. As medidas cabíveis foram tomadas, disse o capitão Alexandre. A Polícia Federal irá investigar de onde saiu, aqui de Foz do Iguaçu, o entorpecente que foi apreendido na capital. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.